Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós atrasamos um pouco mais, porque nós estamos aí com 30 centímetros de neve no chão. O Alessandro não conseguiu nem sair de casa aqui nessa. Quando acontece isso, paralisa tudo, não tem ninguém nas estradas. Então nós tivemos que fazer um arranjo aqui. A Leila está substituindo o Alessandro e ele teve que passar todos passo a passo para ela. Bom, então nós temos aqui esse texto da Vocação Filosófica de Platão, que é também um parágrafo do livro Introdução ao Método Filosófico, e que continua o texto que nós lemos na última aula. Assim, uma vez dado o conceito geral da filosofia, eu gostaria de poder exemplificar essas constantes da atividade filosófica que eu assinalei em vários casos biográficos, pegando exemplo, sem tentar ser exaustivo, evidentemente, mas pegar uns 7, 8 exemplos de casos de filósofos, mostrando como isso realmente se aplica e como aquilo que eu descrevi como método filosófico é o que de fato eles estão fazendo. Quer dizer, quer tenham, vamos dizer, conscientizado esse método e escrito a respeito, e se explicado a respeito, quer não. Quer dizer, isso pode ficar totalmente implícito. Também é lógico que essas várias etapas ou aspectos do método filosófico não aparecem com a mesma evidência, na mesma ordem, em todos os casos de filósofos. No caso de Platão, sim, porque Platão é, de certo modo, o modelo de todos os filósofos. E tão logo você compreende algo da biografia, da formação intelectual de Platão, você entende que o essencial do método filosófico já estava dado completamente ali. O que você vê é, ao longo dos tempos, vamos dizer, filósofos com uma amplitude menor do que Platão, e também, vamos dizer, os problemas que induzem o indivíduo a ingressar numa atividade filosófica nem sempre são da mesma amplitude também. Existem casos em que o enigma inicial, o espanto, como dizia Aristóteles, é causado por um fenômeno local. Como, por exemplo, você pega no tempo de Thomas Hobbes, as guerras de religião. Quer dizer, elas produzem a experiência do espanto que leva Thomas Hobbes a tentar conceber um modelo de Estado que escape do risco das guerras de religião. Mas, evidentemente, guerra de religião não acontece todo dia, é um fenômeno local. Né? Ao passo que a decadência da polis, decadência da cidade-estado grega, tal como Platão a descreve, é uma espécie de modelo universal. Mas tem coisas que ele explica ali que parece que você está vendo a crise brasileira. Mas, ao passo que, no caso de Hobbes ou de Maquiavel, você está lidando com fenômenos locais muito mais limitados e dificilmente transportáveis para outras circunstâncias. Isso, evidentemente, esse próprio impulso inicial, quer dizer, amplitude, universalidade, gravidade, importância visceral dos problemas, de certo modo, ela já marca a estatura do filósofo. Né? Não é necessário dizer que é claro que todas essas situações públicas que afetam uma cultura inteira, uma sociedade inteira, elas afetam não somente os filósofos, afetam todo mundo e alguma reação intelectual todo mundo tem. Tá certo? A diferença principal do filósofo é que, em geral, a resposta dele é a mais séria, a mais responsável. Ou seja, ele está realmente empenhado na solução do problema e não apenas em expressar uma impressão, em expressar uma opinião. Não é isso? Isto já basta para vocês entenderem que, sem uma espécie de consciência filosófica disseminada na sociedade, todas as discussões públicas se tornam, vamos dizer, um florescimento anárquico de simples ideias esquisitas. coisas que você fala, ah, eu acho que, eu acho aquilo outro. Você imagina, vamos dizer, o diálogo nessas condições se torna absolutamente impossível. Se você pegar hoje um fenômeno como o Facebook, você vê o número de pessoas que opinam ali, eu digo, olha, é possível um debate geral dessas pessoas através do Facebook? Obviamente não, porque as opiniões não são expressas, vamos dizer, no mesmo nível de significação, elas não pegam os mesmos aspectos, ou seja, é um palavreado totalmente anárquico, tá certo? E isso será tanto mais anárquico quanto menos houver a consciência filosófica disseminada na sociedade, onde, no caso, as ideias e as impressões já tendem a se canalizar de uma maneira que as torne traduzíveis umas às outras, propiciando, então, um diálogo. É claro que não há diálogo, não há debate, se não existe a comunidade das informações, quer dizer, se não, você não tem, os fatos básicos não estão disponíveis às várias partes, não é isto? Então, evidentemente, no Brasil atual, essa condição não se cumpre. Um sabe um pedacinho, outro sabe um pedacinho, outro sabe um pedacinho ali. E, evidentemente, cada um acha que o seu pedacinho é o mais importante do universo. E ele tende a raciocinar, todo mundo tende a raciocinar a partir daquele pedacinho que sabe apenas. Mas, numa situação mais civilizada, você já tem um debate mais estável entre pessoas de certo nível, então a população já recebe o conjunto dos fatos já mais ou menos articulado e organizado. Quer dizer, você sabe do que as pessoas estão discutindo. Mas, e você veja, no Brasil, eu sempre achei que o problema fundamental é esse, quer dizer, a falta de uma classe intelectual capaz de debater de uma maneira razoável. Quando eu digo debater de uma maneira razoável, não estou querendo dizer debater polidamente. Ao contrário, você pode até trocar sopapos. Outro dia eu pus aí aquela notícia, né, do Jorge Amado e o Carpô trocando socos no meio da rua, né? Pode acontecer até isso, mas você sabe por que eles estão trocando socos, né? E a divergência é claramente delimitada, tá certo? Então, quanto mais anárquico é o debate público, anarco, fragmentário, incompreensível, absurdo, tanto mais a exigência da polidez acaba se tornando uma coisa importante. Quer dizer, ela é uma espécie de substitutivo, vamos dizer, da ordem e da racionalidade. Quer dizer, já que está tudo uma confusão mesmo, então só resta você tentar bancar o bonzinho, alisar o seu adversário para camuflar um pouco a absurdidade daquilo que vocês dois estão falando. Então, de certo modo, o fetichismo da polidez é claro, um substitutivo do debate verdadeiro. Né? Notem que certos debates intelectuais eles culminaram em tiroteios, em guerras, em revoluções, etc, etc. E nem por isso você pode dizer que o debate era anárquico. Mas, duelo, claro. Quer dizer, não se pode confundir, vamos dizer, a racionalidade da coisa com, vamos dizer, o bom mocismo. Não, esta confusão ela já é, né, um efeito da anarquia mental que está circulando por aí. Né? Quando surgiu esse problema, o Rodrigo Constantino escreveu umas besteiras a meu respeito, eu respondi a ele, o pessoal disse, vocês estão dividindo a direita. Eu digo, um momento, mas nem eu, nem o Constantino somos líderes de nenhum movimento, de nenhum partido, de coisa nenhuma. Isso quer dizer, o que a discussão entre dois comentaristas de mídia pode dividir uma corrente política? É totalmente absurdo. Isso não pode acontecer de maneira alguma, né? E, em segundo lugar, quem disse que um movimento político, para obter sucesso, ele precisa ser unitário, ter unidade? Se fosse isso, os comunistas não teriam durado 10 anos. Você veja aqui, pensa assim, quem matou mais comunistas do que os comunistas? Ninguém, e nem por isso o comunismo deixou de crescer. Quer dizer, isso aí já é uma confusão mental. Quer dizer, o indivíduo pega critérios e valores que são, por assim dizer, da vida familiar, né, harmonia familiar, todo mundo se dar bem, transpõe para a política de uma maneira assim grossa e acha que está falando alguma coisa muito valiosa. Mas, então, isso aí é o que eu chamo a falta da consciência filosófica disseminada na cultura. As pessoas não conhecem debates verdadeiros, nunca viram, não sabem o que é, tá certo? E então expressam as suas exigências, as suas expectativas, totalmente subjetivas, né? E ajudam só a confundir mais o meio de campo. Mas, em certos casos, vamos dizer, a própria confusão inicial que inspira o movimento do filósofo, ela tem um significado universal. Nós podemos dizer que o caos ateniense é uma espécie de modelo de todos os caos políticos sociais ao longo da história. E está tão bem expresso e tão bem descrito, tá certo, por Platão, que a própria descrição desse caos já é um guiamento para nós, tá certo? Então vamos ver aqui o que aconteceu. A história do ingresso de Platão na filosofia é bem conhecida, sobretudo através da famosa Carta Sétima, né, que durante algum tempo, alguns cuja autenticidade alguns negaram durante algum tempo, mas acho que desde a época do Paul Friedlander esse debate já acabou. A carta é realmente autêntica. Como todos os jovens da aristocracia ateniense, ele acreditava-se destinado a uma carreira política. Mas a visão dos sucessivos golpes de Estado, que afundaram Atenas no caos e na corrupção, levaram-no a concluir que toda atividade política seria impotente para restaurar a ordem e a justiça na sociedade. Então, vamos dizer, essa foi a experiência inicial de Platão. Quer dizer, não apenas existe um caos, uma confusão, corrupção, etc., mas tudo isso chegou a tal ponto que não há soluções políticas possíveis. Quer dizer, alguma outra coisa vai ter que ser feita. Não sei o quê, mas vai ter que. Né? Então, ele se defronta com um problema aparentemente insolúvel. Tá certo? Insolúvel nos termos e com os instrumentos usuais de debate que existiam então. Principalmente onde a retórica sofística era um instrumento básico da política, aquilo que todos tinham que, vamos dizer, aprender para poder ingressar na política. E Platão vê que a coisa tinha se tornado, o mal tinha se tornado tão profundo que esses instrumentos usuais, quer dizer, a política usual, nada podia fazer. Mas ele também não sabia o que fazer, né? A sucessão de decepções culminou no momento em que seu querido mestre, Sócrates, foi condenado à morte por membros do mesmo partido que, anos antes, com grande risco pessoal, o filósofo havia protegido contra perseguições injustas. Quer dizer, houve um golpe de Estado feito por pessoas que eram amigas de Sócrates, um partido que era amigo de Sócrates, e o Sócrates, né, realmente ganha ali uma espécie de cargo público e é incumbido de prender um inimigo do grupo governante. E o Sócrates sabia que esse inimigo estava perfeitamente inocente e ele se recusa, tá certo, a prender o cidadão. Decorridos os 30, 40 anos, é o mesmo partido desse indivíduo que o julga e o condena à morte. Né? Em suma, Platão sentiu que, aspas, isso aqui é uma citação do Paul Friedlander, se Atenas não podia mais tolerar o mais leal dos seus servidores, que estava sempre pronto a morrer pela cidade, então a cidade criada e engrandecida pelos seus antepassados havia se deteriorado ao ponto de se deixar arrastar na corrente de uma política sem sentido. Ou seja, a política na qual tudo que se fizesse dava sempre errado. Mais ou menos como está no Brasil hoje. Nesse momento, a vida de Platão sofre um giro de 180 graus, refluindo da atividade exterior para a meditação e a busca filosófica. Então, a confusão chegou a tal ponto, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que parar para pensar. Né? E não é para pensar para achar uma solução improvisada. Você vê aqui, Platão, na verdade, ele chega ao ponto de desistir de qualquer atividade exterior. Ele diz, não vai dar, nós temos que aprofundar o conhecimento da coisa para que talvez uma próxima geração possa fazer algo. Né? Busca voltada inicialmente à questão imediata que a própria situação lhe impunha. Qual o fundamento da ordem social e quais as razões da sua derrocada? Olha, se você busca os fundamentos, isso quer dizer que a ordem social não era um fundamento de si mesma. Havia uma ordem social antes, Platão reconhece que havia uma ordem que funcionava, ele sempre louva os antepassados que fizeram, vamos dizer, a grandeza de Atenas. Então, havia uma ordem, ela funcionava e depois ela se deteriorou. Se ela se deteriorou, significa que ela não era fundamento de si mesma, né? A ordem social visível comportava um fundamento invisível, quase secreto, que seria preciso, então, buscar. Você não poderia restaurar a ordem a partir da sua superfície apenas. Você teria que saber onde está a raiz para você poder agir ali na raiz, né? Os próprios dados do problema acabaram dando à investigação o rumo daquilo que hoje entendemos como filosofia de Platão. Tudo o que Platão escreveu foi em resposta a isto. Tudo, tudo, tudo, tudo. Se o problema era a ordem, o passo inicial tinha de ser o exame dos modelos de ordem disponíveis. Quer dizer, presta atenção, esta é a pergunta. Quando eu digo ali no livro Filosofia, isso é inverso, né? Que o primeiro passo da método filosófico é a anamnese, pela qual o filósofo rastreia a origem das suas crenças e assume a responsabilidade por elas. Este foi realmente o primeiro passo de Platão. Ele se pergunta: da onde eu obtive a ideia da ordem social? O que é que me. Que modelos, que amostras, que sinais eu tive de uma ordem social? E ele descobre que eram duas. De um lado, a ordem cósmica, da qual a antiga ordem social grega era uma cópia em miniatura. Se você for ver as instrumentos, as instituições da religião grega, da mitologia grega, do mundo homérico, tá certo? Era todo um modelo cósmico em que os planetas correspondiam aos deuses, e isso era o modelo que a sociedade copiava. Então, esse era um dos sinais. Eu sei que existe uma ordem, porque eu sei que houve uma ordem social, está lá documentada. Tá certo? Nos poemas de Homero, por exemplo, tá certo? E eu sei que isso existiu, embora não exista mais. Deixou alguns rastros, mas hoje o que nós temos, vamos dizer, é apenas um resto fragmentário daquilo, mas eu sei que aquilo existiu. Então, esse é um dos elementos pelos quais a ideia de ordem chegou até mim. De outro lado, a personalidade de Sócrates, onde seu discípulo via a encarnação mesma do Spoudaios, o homem plenamente desenvolvido de alma justa, veraz e ordenada. Então, eu tenho dois modelos de ordem, um que já acabou e o outro que é um modelo de ordem, mas apenas uma ordem individual, é a ordem dentro da alma de Sócrates e não na ordem na sociedade. Então, este é o primeiro passo, este é o que corresponderia ao que eu chamei, neste livro Filosofia e Seu Inverso, eu chamei de anamnese. É claro que o primeiro passo, antes desse passo, existe o espanto, o thambos, como dizia Aristóteles, né? Um choque cognitivo, um impacto cognitivo de uma absurdidade, de uma perplexidade, de um enigma, assim por diante. Esse enigma tem que tocar a alma do filósofo profundamente, senão, se ela for, por exemplo, apenas uma curiosidade acadêmica, ela produzirá apenas uma tese acadêmica, uma discussãozinha acadêmica, uma coisa mais superficial. Então, vamos dizer, a profundidade do impacto corresponde, vamos dizer, à profundidade da resposta, que é a profundidade, valor e força da resposta que o filósofo oferece. Você vê que, nesse sentido, a pior maneira de você tomar conhecimento de um problema é através do currículo acadêmico que você. Claro que no currículo acadêmico sempre vai aparecer alguma dificuldade, por exemplo, duas ideias opostas. Uma pergunta sem resposta pode aparecer no currículo acadêmico, mas não aparece existencialmente, aparece apenas como parte da sua educação escolar. Nunca esqueçam que uma escola é um teatro. Nada do que se faz numa escola é real, é tudo imitativo. Não é isso? Então, veja, por exemplo, se você vai estudar medicina, muitos anos antes de você pegar um doente de verdade, você vai estudar as coisas em modelinhos imaginários. Então, toda a escola, inclusive a universidade, é um teatrinho, onde você, em vez de enfrentar a vida real, você está enfrentando uma situação diminuída e atenuada à proporção da sua capacidade ainda incipiente. As escolas existem para isto. Né? Se você vai entrar para, quero aprender boxe, bom, o sujeito não vai pegar e jogar você direto no ringue para lutar com o Mike Tyson, você vai ficar dando soco em saco de areia ou lutando com outro que é tão inepto quanto você, até você poder enfrentar uma situação real, não é isso? Também no treinamento militar, a gente não vai pegar e jogar você no Afeganistão na primeira semana, ninguém vai fazer isso, tá certo? Quer dizer, você vai lutar guerras de mentirinha, né? Que são exercícios, né? Manobras, né? Então, toda escola é um ambiente teatral. Então, aquilo que chega para você apenas como desafio escolar não vai tocar a sua alma profundamente, a não ser que você procure, tendo tomado conhecimento do problema na esfera escolar, procure o equivalente real dela na sociedade real em torno. Tá certo? Então, toda a filosofia de Platão será uma tentativa de articular esses dois modelos num quadro mais amplo, justificando sua existência como expressões de leis universais permanentes. Então, por que que ele tinha que fazer isso? Porque esses dois modelos, eles não davam a resposta, ao contrário, eles eram o problema. Quer dizer, a ordem social existia, mas ela caiu. E Sócrates é uma alma ordenada, mas por que que essa alma ordenada, justamente, está tão mal enquadrada na ordem presente, que é uma desordem? Então, esses, vamos dizer, os dois modelos de ordem que chegaram para ele de fora são os termos do problema e não uma resposta. Então, é claro que eles não continham em si a resposta que Platão estava buscando. Ele tinha que aprofundar, né, a partir desses dados, tinha que aprofundar a questão até encontrar princípios universais que explicassem e fundamentassem a existência dessas duas coisas, tanto a alma de Sócrates, quer dizer, o que que permite que a alma de Sócrates seja ordenada, e o que que permitiu que a antiga ordem ruísse. Tão numerosas quanto as páginas em que Platão enaltece as virtudes éticas e dianoéticas de Sócrates, são aquelas em que ele estuda e descreve a ordem do cosmos. Era importante estudar a ordem do cosmos. Por quê? Porque ela era o modelo da antiga ordem política ateniense. Como é que faz para estudar a ordem do cosmos? Bom, você vai ter que penetrar no mundo da ciência da natureza, astronomia, biologia, etc, etc, etc. E foi isso que Platão fez. Mas, então. Quer dizer, essa longa absorção meditativa que Platão faz de toda a ciência do seu tempo corresponde aqui à etapa 4 que eu escrevi na Filosofia Sem Verso, quer dizer, a pesquisa histórico-filológica. Ele vai ver os conhecimentos disponíveis, tá certo? Então, até o máximo limite da sua capacidade, ele procura absorver todo o conhecimento que existe. Você vai ver a imensidão de dados naturais e científicos que estão espalhados na obra de Platão, dão testemunho disto, sem contar o seu conhecimento das filosofias anteriores. Muitos dos filósofos anteriores aparecem como personagens dos diálogos. Muitos deles não deixaram textos escritos, esses textos se desfizeram, desapareceram, e nós só os conhecemos através das menções que estão nos diálogos de Platão. Então, quer dizer, Platão, ele tem uma documentação sobre a ciência existente e sobre os filósofos anteriores. Então, você vê que isso aqui, é claro que é. Todas essas etapas que eu estou falando, elas são absolutamente indispensáveis. É impossível o sujeito ser um filósofo sem percorrer estes pontos que eu chamei, que eu condensei com o nome de técnica filosófica. Então, o que define o filósofo é a prática da técnica filosófica. Pouco importante onde ele chegue com isto. Então, ser um filósofo é praticar a técnica filosófica com esses sete pontos, partindo, evidentemente, da famosa experiência do espanto. Né? Essa ordem aparece, em primeiro lugar, como regularidade cíclica dos fenômenos naturais, a começar pelo movimento das esferas celestes, culminando no grande ano platônico de 25.800 anos, o ciclo completo dos equinócios ao longo da eclíptica. A eclíptica é o trajeto do Sol. Você tem uma relação de, acho que 27 graus, uma diferença de 27 graus entre a eclíptica e o zodíaco, né? Quer dizer, está trajeto daquelas constelações que formam o que chamamos de signos, não é isso? As constelações não correspondem exatamente com os signos, porque existe o chamado movimento da precessão dos equinócios, né? E em que a cada ano, né? Quando o Sol chega num determinado ponto, a constelação que estava ali não é mais exatamente a mesma, ela se deslocou um pouquinho. E isso forma um ciclo de 25 mil, aproximadamente 25.800 anos, né? Que Platão considerava o modelo dos ciclos históricos em geral, né? Mas tanto esse como outros fenômenos naturais denotavam uma estrutura matemática. E isto é um ponto importantíssimo, quer dizer, Platão ele não se conformava apenas com a descrição dos fenômenos naturais, mas, como todos os cientistas, buscava reduzi-los a uma formulação matemática e percebia, então, regularidades matemáticas nos céus e na natureza em geral. Daí a importância que ele dava. A matemática naquele tempo era sobretudo geometria. Inclusive, o que nós conhecemos como aritmética era uma aritmética geométrica. Né? Eles formavam as contas a partir de figuras geométricas e de pontinhos. Tá certo? Então, é por isso que diz que na Academia Platônica tinha a regra: se você não for geômetra, nem entre aqui. Porque se você não conhecesse a matemática suficiente para entender o que Platão estava explicando, você não poderia avançar nos seus estudos. Então, o conhecimento da geometria, e de modo geral, um certo conhecimento de ciência natural, é um elemento prévio ao estudo da filosofia. De modo que tudo isso se integrasse, vamos dizer, na unidade possível do conhecimento. Eu digo unidade possível porque, vamos dizer, a unidade completa do conhecimento, é claro que é inacessível aos seres humanos e já era inacessível naquele tempo, quanto mais hoje. Então, quer dizer, é a unidade possível. Isso é muito importante. É a unidade do conhecimento até onde o olhar de um ser humano pode alcançá-la. Porque se você falar, ah, mas nós podemos ter a unidade do conhecimento juntando 500, 600, 10 mil especialistas. Eu digo, isso não é unidade, absolutamente. A unidade do conhecimento só pode existir na mente do indivíduo. Fora disso, o que existe é a coleção de elementos dispersos e inarticuláveis. Não é isso? Você fala, ah, podemos fazer interdisciplina? Eu digo, bom, interdisciplina só se você reunir vários especialistas, eles conversam e daí eles se entendem uns aos outros. Então, na mente de cada um deles se forma uma noção de unidade. Não é isso? Quer dizer, a simples existência de conhecimentos inconexos não é uma unidade de maneira alguma. Tá certo? E conectá-los não é nunca uma tarefa fácil, porque as diferentes ciências e diferentes áreas do conhecimento se constituem mediante conceitos e critérios que não são redutíveis e nem comparáveis às da outra. Não é isso? Claro que você pode criar uma série de pontes, tá certo? Mas você vai ter que criar pontes entre as ciências de duas em duas, né? E até chegar ao conjunto, acaba. Você vê que no começo do século XX, o Bertrand Russell e o White, Arthur Whitehead, Alfred Whitehead, tinham a ideia de uma enciclopédia do conhecimento humano. E desistiram, falaram, não, isso é absurdo, não vai acontecer nunca. Então, isto é fundamental. Não existiria filosofia se não existisse este ponto, que só pode haver alguma unidade do conhecimento se há se essa unidade se exibe perante uma consciência que tem unidade por sua vez. Não é isso? Então, vamos supor, aqui você tem várias pessoas que dizem, ah, se juntar tudo que eu sei com aquilo que você sabe, com aquilo que você sabe, e vai juntar onde? É? Só pode ser numa consciência em particular, ou em várias delas, mas uma por uma. Não é isso? Então, quando Platão busca essa unidade do conhecimento, ele já está buscando o quê? A ordem. Não é isso? Quer dizer, como o mundo funciona mesmo, quais são os fundamentos de tudo que existe. Então, ele está buscando a ordem, e ordem significa basicamente a unidade. Quer dizer, a ordem é uma unidade múltipla, quer dizer, onde a partir de certos princípios as coisas vão se organizando como círculos concêntricos ou como uma pirâmide. Não é isso? Então, como, por exemplo, vamos dizer, num numa constituição, num código penal, tá certo? Onde você tem os princípios gerais e aquilo vai sendo especificado para domínios diferentes. Então, Platão está buscando a ordem, portanto, está buscando a unidade, mas não é unidade simples, é unidade múltipla, é unidade de um conjunto. Tá certo? Então, este conjunto, esta unidade, ela é medida pela capacidade de abrangência e síntese da mente que está trabalhando o assunto. Nunca é, vamos dizer, a unidade completa e objetiva do universo. Isso não existe, isso é inabarcável, né? Porém, se não existisse nenhum esforço de unificação, nenhum esforço de ordenação, quer dizer, os conhecimentos se tornariam todos absurdos. De geração em geração, você produziria conhecimentos inconexos, tá certo? Suficiente para enlouquecer a geração. Isso, de fato, isso acontece hoje. Por quê? Porque a pesquisa científica é muito rápida, tá certo? E ela vai produzindo conclusões e as publica. E pouco importa para os cientistas as consequências socioculturais que aquilo vai ter. Mas pouco importa se aquilo faz sentido dentro do conjunto da cultura tal como ela existe, ou se ela vai só aprofundar um absurdo. Não é isso? Então, a coisa é mais agravada ainda pela força da tecnologia, que pode produzir efeitos que, no contexto da cultura, continuam completamente incompreensíveis. Mas, por exemplo, a possibilidade da clonagem. Você vê, quem é capaz de responder a pergunta assim, um clone é um ser humano ou é outra coisa? Ninguém tem a menor ideia disso aí. Ou seja, quer dizer, a tecnologia é capaz de produzir um fenômeno que ela mesma não entende e que ninguém entende. Então, este é um dos motivos pelos quais existe filosofia. A filosofia é uma atividade corretiva, tá certo? Do, vamos dizer, do caos dos conhecimentos. E ela tem que ser uma atividade permanente, por quê? Justamente porque não existe a unidade final do conhecimento. Essa unidade tem que ser tentada de novo e de novo e de novo e de novo, sempre na base, vamos dizer, do mínimo indispensável e não do máximo abrangente. Né? Tá certo? Então, mesmo não sendo possível a ordenação total do conhecimento, não se pode desistir de tentar ordená-lo. Alguém tem que fazer isto. Então, tem que fazer a cada geração, tem que alguém tentar fazer de novo. E é por isso que existe a filosofia, por isso que existe uma história da filosofia há 2.500 anos. Isso tem que ser, e também é por isso que a filosofia não chega a conclusões universalmente aceitáveis. Nem pode chegar jamais. Vamos dizer, a finalidade dela não é produzir, vamos dizer, a doutrina final acabada, que é a unidade do conhecimento. Não. A unidade do conhecimento é, como diz, a meta teleológica. Certo? Ela não é a obrigação concreta do filósofo, mas uma meta inatingível da qual cada filósofo se aproxima como uma assíntota, uma curva que vai chegando, chegando na reta e não chega. Não chega nem é para chegar. O que o filósofo tem que fazer é apenas corrigir o caos da sua própria época. É só isto que ele faz. E olha que isso já é demais. Se você quer mais, você tem que pedir para Deus. E Deus avisou que ele só vai fazer no juízo final, não vai fazer agora não. Então não adianta nem pedir para Deus. Né? Ele vai fazer você querendo ou não. Pedindo ou não, ele vai fazer, mas só vai fazer no juízo final. Então, sem uma compreensão do que é a verdadeira natureza, é a função da atividade filosófica, você não vai ser um filósofo nunca, você nem vai saber o que está fazendo. Tá certo? É, quando você vê, por exemplo, Immanuel Kant protestando que infelizmente a metafísica não chegou às alturas de uma ciência, né? Eu digo, bom, não existe nenhuma ciência do conjunto e não vai existir jamais, do conjunto material, quantitativo, isso não existe. Tá certo? E o padrão de unidade que se pode alcançar em cada geração não tem como finalidade atender às exigências que cada ciência se formula a si mesma. Nenhuma ciência produz unidade do conhecimento. Nenhuma ciência produz sequer a sua própria unidade. Ela produz conhecimentos, com S. É isso? E a tarefa de articular esse conhecimento com outros conhecimentos transcende a missão e a possibilidade de qualquer ciência. Então, eu digo, por que que logo a metafísica, que tenta ser uma, vamos dizer, uma organização geral do conhecimento, deveria atender aos requisitos de uma ciência em particular? Isso é tão absurdo que me espanta que um sujeito tenha perdido seu tempo pensando numa bobagem dessa. Ah, vamos transformar a metafísica numa ciência. Eu digo, mas se ela transformar numa ciência, não poderá fazer a sua tarefa mais. Ela tem que ser uma coisa que, ao mesmo tempo, é menos e mais do que uma ciência. Ela é menos porque ela tem menos exatidão, menos possibilidade de comprovação experimental, mas ela é mais porque ela transfere os conhecimentos científicos parcelares à esfera do sentido global. Transfere, na máxima medida possível, a qual na geração seguinte já não será a mesma. Por quê? Porque a ciência colocou novos dados no problema e bagunçou tudo de novo. Então, entendendo que a missão da filosofia não é chegar a uma conclusão, é atividade de correção permanente. A filosofia é como fazer a barba. Pô, você vai fazer a barba de novo? Você já fez ontem. Pois é, eu faço todo dia e não adianta. Eu faço no dia seguinte, tá lá de novo. Você vai no banheiro fazer cocô, mas você já fez ontem. Você vai tomar banho, mas você já tomou ontem. Então, entende? A filosofia é uma dessas atividades que ela tem que ser permanente, tem que ser refeita sempre. Agora, ah, não chegou a conclusão nenhuma, falo, mas não é para. Por que você toma banho para ficar limpo de uma vez para sempre? Não faz sentido isso aí. Essa é uma exigência inteiramente absurda. São pessoas que não entendem o que é realmente a filosofia, que estão julgando a filosofia como se fosse, como se o objetivo dela fosse produzir um conhecimento material, quantitativo, definitivo, que é uma estupidez. Ninguém consegue fazer isso, o filósofo também não vai conseguir. Mas alguma unidade, alguma ordem tem que ter, e ela tem que ser refeita continuamente. Não é isso? Vamos supor que se você examinou, vamos supor, como eu mesmo examinei, problemas gerais, vamos dizer, da ciência política. Digo, muito bem, examinei e cheguei a algumas conclusões. Só que agora eu tenho uma situação política particular, situação do Brasil, por exemplo, e os meus conceitos, bom, eles podem ajudar a resolver isso aí, mas eles não trazem a solução antecipada. Você vai ter que manejar esses conceitos para aplicá-los a uma situação particular. E ao aplicá-los a uma situação particular, eles têm que ser modificados mil vezes. Tá certo? Então, vocês viram aquilo que o Martin Pagner escreveu a respeito do meu trabalho, que ele disse que eu estou fazendo aquilo que o Erich Fergner chamava de ciência política, que é você examinar casos particulares, tá certo? De modo a enquadrá-los dentro de uma referência científica geral. É isso que tem que fazer, né? Só que esse também é um serviço que nunca está terminado, né? Muito bem, vamos voltar aqui. Mas tanto esse como outros fenômenos naturais denotavam uma estrutura matemática, ou mais propriamente geométrica, onipresente e ordenante. Deus havia criado os ciclos planetários para infundir nos seres humanos a ideia do número e da ordem. A ordem cósmica visível e mensurável remetia a uma inteligência divina ordenante e invisível. Agora segue-se aqui a citação do Timeu, do diálogo Timeu. A causa pela qual Deus criou e nos presenteou a visão é a seguinte: ao haver contemplado os movimentos periódicos que a inteligência exerce nos céus, quer dizer, os ciclos planetários, temos nós o uso deles, transferindo-os aos movimentos do nosso próprio pensamento, que são da mesma natureza, ainda que turvos e perturbados, turvos e deformados, veja só. E nós, apreendendo-os e tornando-nos participantes da verdade natural da razão, podemos imitar os percursos absolutamente infalíveis de Deus e regular os nossos próprios desvarios. Então, em primeiro lugar, o nosso pensamento, a nossa consciência, descreve movimentos que são, em essência, os mesmos dos planetas no céu. E guardam entre si as mesmas proporções matemáticas dos ciclos planetários. Então, esta é outra coisa que eu tenho tentado explicar, mas existe uma infinidade de jumentos que nunca vão entender isso aí. Eu digo, se você não conhece o princípio da astrologia antiga, você não vai conhecer, não vai entender nada do que os filósofos estão falando. Porque o princípio fundamental de todo o simbolismo astrológico, que é esta analogia entre os fenômenos da mente humana, da consciência humana e os ciclos planetários. Ah, isso aí é o princípio fundamental de toda e qualquer astrologia. É um princípio astrológico, se você quer, não é um princípio astronômico. Por quê? A astronomia não trata dos nossos pensamentos, né? Ah, e também não é um problema psicológico, por quê? Porque a psicologia não trata de fenômenos celestes. Se você falar de uma analogia ou de uma conexão qualquer entre o mundo da consciência e o mundo do ciclo planetário, você está falando um treco que sempre se chamou astrologia. Né? Este é o nome correto, não há outro. Tá certo? Então, esse princípio astrológico está claramente afirmado em Platão e ele é subscrito por praticamente todos os filósofos, até uma data bem, bem recente. Tá certo? Hoje em dia, você vê, ah, mas hoje em dia não temos mais astrologia, temos astronomia. Eu digo, você tem uma faculdade de astronomia aqui, tem uma faculdade de psicologia na esquina. Não há nenhuma conexão entre elas. Portanto, isso aqui, vamos dizer, ou nós vamos trabalhar alguma imaginação astrológica, ou os conhecimentos astronômicos e psicológicos continuarão sem possibilidade de qualquer conexão, ou seja, geradores de caos. Então, claro que tem um monte de pessoas que sabem, que acham que sabem o que é astrologia, eles acham que a astrologia é o negócio que faz o Walter Mercado e que aparece nesses horóscopos de jornais. Elas acham que sabem isso, né? Então, ouve falar com o nego, disse alguma coisa de astrologia, diz, cá, cá, cá, cá, cá. Meu Deus do céu. Ai, ai. É duro, viu? É duro. Né? Eu lembro quando o Marechal Castelo Branco foi visitar um chefe indígena e chegou lá, ou Castelo Branco ou Costa Silva, não lembro qual foi. E daí o cacique olhou para ele e falou assim, você, grande chefe? Ele disse, eu sou. Eu, cacique, é duro, né? Então é isso aqui, é duro, né? Eis porque, no fim das contas, por exemplo, existem muitos trabalhos interessantes sobre a analogia entre os simbolismos planetários, que estão inspirados em parte na mitologia, em parte na própria astronomia, e as categorias gramaticais. Por exemplo, o filho do Hermann Kaiserling, Arnold Kaiserling, trabalhou muito tempo nisso. Eu não digo que ele tenha descrito a coisa corretamente, eu acho que não. Mas é um dos muitos, muitos exemplos, não é isso? Na estrutura das artes liberais, você vê a correspondência planetária das várias artes liberais. Não é isso? Já é um sinal disso aqui que Platão está falando. Quer dizer, existe um princípio comum que estabelece ao mesmo tempo os ciclos planetários e as categorias do nosso pensamento, as formas da nossa consciência. Tá certo? E este tem que ser aí, vamos dizer, a raiz de toda a educação possível. E você veja aqui, se você ler ali no Hugo de São Vítor, né, a explicação de como eram as artes liberais durante toda a Idade Média, você vai encontrar o mesmo princípio. Quer dizer, se não há conexão, presta atenção. Conexão nenhuma, nenhuma, não, entre a estrutura do céu visível e a estrutura da nossa consciência, nós nunca vamos entender nada do céu visível. É muito simples. Então, alguma correspondência tem que ser, ela não tem que ser necessariamente tal como os astrólogos a descreveram aqui ou ali, porque existem milhares de sistemas astrológicos diferentes e conflitantes. O que já mostra que o problema não foi resolvido, ele foi apenas colocado. Mas que o problema existe e que ele é fundamental, já está dito aí no Platão com toda a clareza. Eis porque, no fim das contas, a ordem cósmica é o modelo da razão humana, o princípio organizador do conhecimento, da sociedade e da civilização. Platão admite que, nos tempos antigos, a sociedade criada pela religião grega era um reflexo mais ou menos fiel da ordem cósmica. Mas o fato de que essa ordem tivesse vindo abaixo e de que os instrumentos políticos sociais disponíveis não fossem capazes de reerguê-la, colocava problemas que já não podiam ser tratados de maneira eficaz por homens formados das antigas tradições do mito, do teatro e da retórica. Era preciso reexaminar a ordem desde a raiz mesma da sua possibilidade de existência. Bom, desde logo a ordem cósmica, ela não era causa sua, ela tinha um fundamento secreto de ordem matemática, né? E esse fundamento secreto de ordem matemática era um aspecto do quê? Da inteligência divina, do Logos. Então, a sociedade antiga podia copiar a ordem cósmica e a coisa funcionava. Mas se a sociedade baseada na ordem cósmica tinha caído, então era preciso refazer a ordem, não desde a simples imitação do modelo cósmico, mas era preciso recuar até o seu fundamento matemático e divino. E foi exatamente o que Platão fez. Um dado fundamental com que Platão se defrontou foi o fato de que a ordem que havia desaparecido na sociedade só tinha agora uma última encarnação visível, a pessoa de Sócrates. E Sócrates era o último sinal de ordem que sobrava no meio da desordem geral. E da onde vinha, vamos dizer, esta ordem interior de Sócrates? Mas Sócrates não falava de um daimon, de um espírito que o inspirava? De onde vinha esse espírito? Sócrates não tinha a menor ideia. Você vê que a alma de Sócrates não estava sendo estruturada diretamente pela ordem cósmica visível, mas pela ordem divina, que era, por sua vez, a origem da ordem cósmica, a qual era a origem da ordem social. Então, de certo modo, Sócrates tinha dentro dele, vamos dizer, a linha inteira de sucessão: ordem divina, ordem cósmica, ordem da alma. Se antes a sociedade moldava, segundo os princípios da ordem, a alma dos indivíduos por meio da religião, da educação e das práticas cívicas, agora, ao contrário, um só indivíduo personificava a ordem no ambiente de desordem geral. Essa descoberta, que a condenação de Sócrates tornava ainda mais evidente, foi mais ou menos concomitante à da ordem divina invisível por trás e por cima da ordem cósmica visível. A sociedade podia copiar a ordem cósmica material, mas somente a alma do filósofo tinha algum acesso direto à ordem divina que a limitava. Você diz, ah, mas a sociedade, por sua vez, não podia receber a inspiração divina direta? Ela podia, mas tem que ser através de alguém. Por exemplo, onde os oráculos, as pitonisas, profetas, etc, etc. Mas quando Platão foi ao oráculo de Delfos, o oráculo de Delfos disse, o homem mais sábio é Sócrates. Então, voltava, o problema voltava ao Sócrates, né? Por esse motivo, a restauração da ordem não podia ser realizada por meio da política, da religião ou do civismo, mas tinha de passar pela educação dos filósofos primeiro. Foi nisto que eu pensei quando comecei este curso. A desordem chegou a tal ponto que nenhuma ação política pode restaurá-la, porque a ação política ela será também o fruto da desordem e um elemento gerador de mais desordem. Claro que sempre pode, vamos dizer, atenuar um pouquinho e tal, mas no fundo não vai resolver nada. Então eu pensei, a única esperança do Brasil, vamos dizer, é uma reforma intelectual, em primeiro lugar. Por quê? Porque a cultura nacional foi perdida. E ela era a matriz do pouco de ordem que existia. Quando você vê os poucos momentos em que o Brasil teve um Estado eficiente e mais ou menos racional, o que aconteceu nos anos 50, logo no governo Getúlio, em parte, e no pós-guerra também. Tá certo? Era por quê? Era porque a cultura superior estava funcionando a todo vapor. E ela era, vamos dizer, o guia, tá certo, da atividade política. Porque não há outra. Você pensa bem, quem produz a língua que as pessoas falam? São os escritores, não são outros. Através dos escritores, a língua se emprega na educação, na mídia, etc, etc. E ela gera a possibilidade do diálogo, da comunicação. Se os escritores param de funcionar, ou se eles decaem muito, a linguagem pública decai e ela se torna a linguagem do caos. O que é a linguagem do caos? Hoje em dia você vê, é a linguagem da reivindicação pessoal, da exigência pessoal. Eu sinto assim, eu quero assim. se você vê, os debates no parlamento são quase todos assim, meu Deus do céu. É tudo subjetivo. Não há uma linguagem comum na qual as pessoas possam, pelo menos, avaliar a importância relativa das coisas. Você veja, por exemplo, o simples fato de que as pessoas falem mais da corrupção, do desvio de dinheiro público, do que dos 70 mil homicídios por ano, já é um sinal de desordem mental fora do comum. Para nós termos algum dinheiro, nós precisamos estar vivos, né? Ou seja, a vida vem primeiro e a riqueza depois. Qualquer criança entende isto, mas está difícil para o nosso parlamento, nossa mídia, etc., etc., entender isso. Tá certo? Então, bom, claro que antes de pensar em resolver a crise econômica, nós temos que atacar o problema da segurança. Esta é a primeira coisa. Só que não pode atacar o problema da segurança. Por quê? Porque você tem essas quadrilhas de narcotraficantes e tal, estão associadas a partidos políticos, então não pode mexer nisso. Então tem que deixar os caras continuar matando pessoas. Não pode eliminar a criminalidade. Então, bom, mas não pode eliminar a criminalidade, mas nós queremos vencer a crise econômica. Eu digo, faz-me rir. Você não vai vencer coisa nenhuma. Se você pegar qualquer país que prosperou, depois ele teve ordem e paz antes da prosperidade, meu Deus do céu. Não, não depois. Ah, nós vamos ficar ricos primeiro e daí nós vamos prender os bandidos, todo mundo vai ter segurança. Hã? Porque você quer ficar rico primeiro e vivo depois? Não é exagero dizer que esse Platão descobriu o princípio da revolução cultural, que deve preceder toda mudança política séria. Uso o termo entre aspas porque aquilo que 20 e tantos séculos depois se popularizaria com esse nome nunca passou de uma caricatura satânica do ideal platônico, evidentemente. Se você estudar todo Antônio Gramsci não é nada mais do que uma coletânea, um sistema de truques sujos, um sistema de enganação universal. É incrível que esse sujeito tenha adquirido a fama de ser um homem bom, bem intencionado, etc., tão diferente daquele malvado do Stalin. Bom, ele não era um assassino, mas ele é o inteiro, é sistematização da vigarice. Como enganar os outros, né? Na hora que o cara fala que o partido tem que ser um poder onipresente e invisível, já nós estamos mandando e ninguém sabe que nós estamos mandando. O que é isso, não, vigarice? Como é que uma coisa dessas pode colocar ordem numa sociedade? Qualquer tentativa de aplicar isso aqui só vai gerar mais caos. Caos, banditismo, corrupção, é óbvio que é assim. Então, o que causou esta corrupção monstro do PT foi a estratégia do Antônio Gramsci. As operações das quais dependia o surgimento de uma sociedade ordenada e justa desenrolavam-se, portanto, num campo bem distante de toda a atividade política. A educação e, sobretudo, a autoeducação de cada filósofo tornavam-se as atividades decisivas. Foi o que eu pensei quando fundei esse curso. Falamos, se nós não criarmos aqui uma intelectualidade séria, não vai ter política séria. Né? Acontece o seguinte, que as coisas no Brasil se precipitaram. Por quê? Os escândalos começaram a pipocar para todo outro lado, o povo se revoltou, saiu para a rua, e daí começa, evidentemente, uma série de esforços para resolver tudo pela ação política. Não é isso? Esses esforços não vão dar nada, não vai resolver nada, não vai melhorar absolutamente nada. Por quê? Porque todos eles são fruto do caos. Quer dizer, o caos chega ao ponto, assim, de a pessoa se desdizer na mesma frase e não percebe. Quando isso não é contradição lógica, isso é contradição existencial, substantiva. Eu vi outro dia o discurso desse Fernando Holliday, dizendo que as decisões têm que ficar na mão do povo, não dos políticos. Eu digo, mas não foi você e seus amigos, que quando o povo estava nas ruas, você mandou o povo para casa para você ir para Brasília conversar com os políticos e passar a iniciativa para a mão deles? Eu tenho certeza que quando ele diz isso, que as decisões têm que estar na mão do povo, ele acredita mesmo nisso aí. Agora, ele não sabe que foi ele que tirou as decisões da mão do povo. Então, esse é o nível de consciência, é um nível muito baixo. É um nível de criança. É eu entregar decisões da família para o Jack, você está entendendo? Jack, você vai fazer dinheiro para você alimentar nós, você vai nos dar as ordens. Está nesse nível o negócio. É muito grave, pô. Então, é o seguinte. Nós produzimos um comecinho de ordem, vocês todos. A sua participação em blogs, revistas, produção de livros, etc., melhorou um tiquinho a atmosfera. Mas é só um tiquinho, é menos de 1%, gente. A história política do país passou em cima de nós e provocou esta imensa ejaculação precoce que foram os movimentos de março de 2015. E depois da ejaculação precoce, o que é que resta fazer? Descansar e tentar de novo algum dia, tá certo? Então, toda esta loucura que você está vendo agora, por exemplo, essa corrida aos cargos públicos, né? Quer dizer, você imagina, por exemplo, outro dia eu dei este exemplo, na época das manifestações, eu disse o seguinte: a única coisa que vai funcionar chama-se panelaço. Panelaço é a técnica política mais importante que já apareceu na história do Brasil. As pessoas acharam engraçado eu dizer isto. Mas veja o que aconteceu. Esta semana, o PT decidiu que na sua propaganda pública não vai aparecer mais a figura da Dilma e do Lula, por medo dos panelaços. Então, os panelaços produziram o único efeito real, o único recuo efetivo do adversário, né? Então, e quando eu falo essas coisas, meu Deus do céu, eu sei o que eu estou falando. Quer dizer, eu estudei, eu estou estudando essa coisa aqui. Eu fui a revisão da ciência política desde o tempo de Platão até agora, né? E um bocado de experiência a respeito da vida brasileira, né? E tiro essa conclusão. Eu estou dizendo coisas sensatas, mas o sensato aos ouvidos do insensato sou o contrário, tá certo? E as pessoas dizem: não, mas nós temos que ir pelo impeachment, etc. Bom, impeachment é um processo parlamentar, né? Então, ao condensar as reivindicações no impeachment, você passou a iniciativa 100% para as classes políticas. O povo não precisa fazer mais nada, a classe política vai fazer isso. Ah, mas nós temos que pressionar os políticos. Ah, é? E a pressão popular, se você gritar na rua, vai realmente mudar a ideia deles, quando a pressão popular exigia o quê? O silêncio da classe política e a transferência da iniciativa para o próprio povo. Isso é o que o povo estava exigindo. Eles não queriam nenhum político na frente do palanque, né? Então agora você passa a iniciativa para a mão deles e você vai achar que o povo vai influenciá-los quando eles já estão fazendo exatamente o contrário do que o povo pediu? Então tudo isso se resume numa expressão: não saber agir. Ninguém sabe agir. Ninguém no Brasil sabe produzir resultados efetivos. Quando se produz algum resultado efetivo, é pela mobilização de recursos econômicos fora do comum para produzir um resultado relativamente modesto. Eu digo, de tudo que se fez, só uma coisa funcionou. Não foi nem as passeatas de Lula, foi o panelaço. Porque o panelaço é muito mais fácil de fazer do que uma passeata de rua, não custa nada, ou seja, não precisa nem sair de casa. E ele, a ação do panelaço é muito simples, ele corta a comunicação da autoridade com o povo. Não deixa a autoridade falar. E na hora que a autoridade não pode falar, acabou a autoridade. Está instalado aí o estado de desobediência civil, o estado de ingovernabilidade. Uai, mas como nós podemos derrubar um esquema tirânico se nós não tornamos o país ingovernável por ele? Ah, não podemos cair na ingovernabilidade. Mas se o país continua sendo governável por estas pessoas, elas não caem. Então a ingovernabilidade temporária, lógico, é absolutamente necessária. Agora, o sujeito, eu quero derrubar do PT, mas eu não quero a ingovernabilidade. Olha, isso é tão difícil quanto defecar sem cocô. Já tentaram? Não funciona, né? Então, o pessoal está querendo o quadrado redondo, impossível. Quando a única esperança era criar a ingovernabilidade. Daí o governo cai. Ele cai por quê? Porque ele não existe mais, ele não tem mais autoridade, ele não é mais obedecido. E o instrumento para isso é tão simples e barato chamado panelaço. Então, agora o pessoal fica dizendo que as forças anti-governo estão atuando dentro do parlamento, fazendo conchavos, etc, etc. Um processo extremamente demorado, complicado e que provavelmente vai fracassar. E que se não fracassar, vai criar novos problemas. Ah, tiramos a Dilma, então sobe o quê? O Temer. Porque a eleição não foi anulada. Então, bom, daí começam novas negociações com o Temer para ver quem vai salvar, quem que nós vamos jogar fora, quem nós vamos sacrificar. E vai ficar nisso por muitos anos. Como é? Claro, eu desde o início falei, vocês querem, o impeachment é legitimar uma eleição fraudulenta. Não se pode derrubar alguém que não é o presidente de um país. Então, para derrubar, fazer impeachment, tem que reconhecer a legitimidade do mandato. Pronto, portanto, o mandato do Temer é legítimo também. Então, isso é só complicar a guerra, além de transferir a iniciativa do povo para os políticos, exatamente o contrário do que o Fernando Holliday disse que precisa fazer. Então, o que a gente vê nesse país é um bando de loucos, julgando as coisas pelo seu sentimento pessoal, pelo que ele gosta, pelo que ele quer. Então, é claro que esta é uma situação que transcende a possibilidade de ser corrigida por meios políticos. Você tem que ir até o fundo da sociedade para tentar resolver isso. Então, quando teve o movimento de março, eu disse para as pessoas, vocês têm que atuar junto ao povo. Vocês têm que ir para os sindicatos, para as escolas, para as igrejas, para as sociedades de bairro, organizar a massa. Isso é o que verdadeiros líderes teriam feito. Em vez disso, vão para Brasília e agora aparecem como candidatos, quer dizer, se integrar no sistema eleitoral. E dizem, ah, nós vamos formar um bloco liberal. Ah, quantas eleições você vai levar para você fazer um bloco liberal capaz de ter algum poder? No mínimo 10 eleições. Ou eles esperem apenas 40 anos e teremos o tal do bloco liberal. Como você tem um bloco evangélico. E quanto tempo os evangélicos levaram para fazer o bloco? E pior ainda, os evangélicos chegaram no Brasil e já foram se candidatar logo a vereador, deputado, ou eles aturaram no fundo da sociedade, junto ao povo, durante 30, 40 anos? Como é que o PT subiu? Atuando junto ao povo durante 40 anos e perdendo a eleição, perdendo a eleição. Eles não ligavam para perder a eleição, porque o importante não estava ali. Ou seja, esse é outro problema. O pessoal que tem um pouco de estudo de marxismo sabe que o problema do poder não tem nada a ver com eleição nem com cargo. O poder está na sociedade. O poder consiste em ser obedecido por massa de pessoas, né? Mas, pessoal, liberal, quando se fala política, eles entendem aquilo que já está consagrado como política nas leis e no formalismo. Então, são partidos. Política constitui-se partido, eleições, mandatos, etc, etc, etc. Quer dizer, é uma concepção inteiramente formalista. Então, bom, nesse desvario todo, eu tinha a esperança de, criando uma nova geração de intelectuais, propiciar talvez uma atuação política mais decente daqui 20, 30, 40 anos. E quando as coisas se precipitaram, eu falei, bom, nós podemos dar uma ajudinha, tá certo? Mas esses camaradas são loucos, eles só vão fazer loucura, como estão fazendo. O que cabe a nós fazer? Continuar nos preparando, tá certo? Com toda a paciência e tentar restaurar a cultura nacional. É o que nós podemos fazer. E as iniciativas políticas que apareceram por aí, bom, a gente pode apoiar uma ou outra, mas sem apostar muito nela. Não é isto? A gente apoia não pela sua chance de vitória, mas apenas porque está moralmente certa. Ou coisa assim. Quer dizer, é um apoio simbólico, no fim das contas, né? Nós não vamos fazer mais do que isso. Ah. Por isso mesmo, tendo uma, como dizer assim, uma sociedade, se ela é povoada por melhores seres humanos, a ação humana vai subir de Claro. nível. É, mas isso aí. Isso não é outra. Mas isso é óbvio, não existe ação sem agente, já diziam os escolásticos. Então você tem que criar agentes Porque não pode melhores. ter Agora, essa. não é possível criar agentes melhores diretamente na esfera política. Você tem que criar na esfera intelectual, moral, religiosa, etc. É aí que tem que ter. Se as pessoas não existem, a ação, se os agentes são ruins, as ações serão ruins. É a coisa mais óbvia. É por isso que tá. Então, temos que atuar primeiro, as primeiras coisas primeiro. E as primeiras coisas primeiro é formar uma classe intelectual decente, capaz de... O intelectual não vai tomar, não vai baixar decreto, não vai fazer nada. Ele vai simplesmente discutir as coisas. Mas se você sobe o nível da discussão, sobe também o nível das decisões. O princípio de ordem também. Claro, você dá um exemplo do princípio de ordem. Né? Então, bom, nem precisa ler o resto aqui. Vocês já entenderam o que eu estou falando, né? Então, vocês estão vendo como, em primeiro lugar, assim, como a vida de Platão exemplifica claramente este esquema que eu chamei o método filosófico. O Platão é, na verdade, o criador do método filosófico. Mas, o criador não só teórico, como prático. Quer dizer, tudo o que ele faz está dentro dessas sete etapas do método filosófico, culminando até com, vamos dizer, a capacidade de expressão literária dele, que é magnífica. Não é isso? Nem sempre isso se completa. Hoje mesmo acabei de botar no Facebook uma mensagem sobre John Dealey. John Dealey é um grande filósofo americano, grande, só que ele escreve horrivelmente mal. Então, quer dizer, ele não completou a sétima etapa. Eu digo, mas das sete etapas, esta é a mais dispensável. Porque o sujeito pode até escrever mal, daí vem alguém e escreve melhor. Tá certo? Você pega, por exemplo, Jacobin, né? Jacobin é incompreensível. As ideias são profundíssimas, mas a expressão é incompreensível. Então, alguém tem que explicar aquilo melhor. Então, mas Platão completa a sete. Não é isso? Então, por um lado, entendemos esta coisa do método filosófico tal como aparece na experiência e vida de Platão. Por outro lado, entendemos que a compreensão disso coloca para nós certas obrigações na situação concreta do Brasil. Ou seja, nós temos que restaurar a vida intelectual. Isso é muito sério. Né? Não vamos restaurar a vida intelectual com blogs, né? Com artiguinhos de jornal, com hangouts, etc., mas com trabalhos de profundidade. Tá certo? E dizer, a enorme coleção de temas não estudados que são fundamentais para tornar a vida brasileira um pouco mais compreensível já nos mostra como nós estamos atrasados. Então, não adianta você ficar jogando pedra nos professores da universidade se você não ocupa o lugar deles. Não é ocupar o lugar deles, não quer dizer necessariamente tomar o emprego deles. Mas se você não produz trabalhos mais sérios do que os deles para esses trabalhos serem usados no ensino universitário. É isso? Então, você veja, até hoje não se escreveu sequer uma história correta do PT. Veja que coisa incrível, você está querendo destruir um partido de cuja história você tem uma visão toda fragmentária e nebulosa. Ou seja, você não sabe em quem você está batendo. Não é isso? Então, apareceu, só quem fez um estudo abrangente foi o Luiz Mira, que é repórter espanhol. Só que baseado numa tese inteiramente absurda. Ele achava o PT um braço do Vaticano, porque ele entende teologia da libertação como sendo a Igreja Católica. Então, bom, a informação não está errada, tem algo da Igreja Católica, sem dúvida. Mas ela está trabalhando contra o Vaticano, não a favor. Não é isso? Então, eu digo, bom, mas se o estudo mais abrangente foi esse, você imagina os outros, então. Fizeram um monte de livros de polêmica antipetista. Nenhum livro de história. Por isso você entende como o negócio está atrasado. E você entende como as discussões políticas do dia são superficiais e bobocas. Não se baseiam em conhecimento profundo e sério. Né? Então, o que nós estamos vendo, vamos dizer, a substituição de loucos velhos por loucos novos. Ou vigaristas velhos por vigaristas novos. É a reciclagem da vigarice. Tá bom? Então vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Se é que dá tempo ainda, acho que dá, né? Então vamos lá, aqui tem muitas mais perguntas do que eu jamais poderia responder. Vou tentar responder algumas. Carlos Alberto diz: há algum tempo ouvi uma aula do Mário Ferreira dos Santos e nela ele dizia que no Brasil era necessária uma nova elite cultural. O senhor fazer o diagnóstico do mesmo país conclui de forma idêntica. Isso me faz lembrar uma frase de Arthur Schopenhauer. Em geral, os sábios de todos os tempos disseram sempre a mesma coisa. E os tolos, isto é, a imensa maioria de todos os tempos, fizeram sempre o mesmo. Ou seja, o contrário. E assim continuará a ser. Bom, eu não sou capaz de generalizar a este ponto. Eu também acho que a gente tem que fazer o que é da nossa obrigação, sem prejulgar se as pessoas vão seguir os nossos conselhos ou não. Afinal de contas, vamos dizer, o problema é delas. Não é isso? Eu nunca vi ninguém que se estrepasse, que entrasse numa situação ruim por seguir um conselho meu. Ao contrário, já vi gente sempre se dar muito bem. E vejo os teimosos se ferrarem sempre de maneira idêntica. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer, eu faço a minha parte. Eu digo o que eu tenho que dizer, pronto, acabou. Quer dizer, olha, quem tem razão é o Jorge Benanoso. Ele dizia o seguinte: o otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia. Tá entendendo? Já não tem que ser nenhuma coisa nem outra. Você tem que viver na situação real. Né? Sem saber se vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Alexandre Azevedo, desculpa o texto longo, não está tão longo assim, vamos ler o que for possível. Ingressei recentemente no mestrado e, com uma semana de aula, pude reparar que há lá esforço, principalmente no sentido de negar a tradição cultural do Ocidente. Professoras feministas, por exemplo, iniciam as atividades negando o modelo científico sob a alegação de que são expressão de um modelo hegemônico baseado na estrutura do poder do homem branco. Os alunos, pegos totalmente desprevenidos, pois mal tiveram alguma formação anterior sobre o assunto, aceitam como se fosse a mais pura verdade. Inclusive, aceitam como verdade a afirmação de que a verdade não existe. Desta forma, as aulas tornam-se verdadeiras reuniões de terapia de grupo. Olha, mas isso é uma coisa básica. Quer dizer, toda a educação atual, você lê o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, a educação atual não tem nada a ver com a aquisição de conhecimentos. Ela é 100% programação de conduta. Engenharia comportamental e só. O que essas mulheres estão fazendo? Você acha que elas vão mudar a ideia, as concepções dos alunos? Os alunos não têm concepção nenhuma. Não se trata de mudar ideias, não estão doutrinando ninguém. Tá certo? Quando elas dizem: olha, esse negócio de método científico não funciona, querem mudar uma ideia? Não, elas querem que as pessoas jamais estudem método científico. Entendeu? Então você está. É mudança de comportamento, é moldagem de comportamento. Não é isso? Então, por exemplo, se você levantar e dizer: ó, professor, por que você não deixa por minha conta eu averiguar isso aí, se isso é assim mesmo? É? Eu tenho que aceitar o que você está dizendo? Não. Agora, acontece que hoje, veja, eu sou de uma geração onde professor universitário era apenas uma pessoa como qualquer outra, os alunos contestavam na cara o tempo todo. Agora não, agora criou-se o temor servil, o temor reverencial. Tá certo? Agora, você dá conselho para covarde, não adianta. Você tem que enfrente o seu professor. Negue a autoridade dele na cara. É? Não é discuta com ele. Não é refute o que ele está dizendo. É refute a posição social dele. É? Por exemplo, a mulher diz isso aqui, você não vai contestar, você não vai sair defendendo o método científico. É? O que você tem que dizer é o seguinte: você não tem que me dizer nada disso aí. Eu que tenho que julgar. E vou julgar. E você não vai interferir no mais mínimo que seja. Quer saber? Eu vou averiguar. Ah, é? O método científico é certo. Eu vou estudar e vou ver. Agora você, em vez de me ensinar, fica aí já querendo me dar a conduta certinha. Mas tem que dizer neste tom. Não é? Ah, não, professor, com todo respeito. Se você começar assim, você está liquidado. Mas essas meninas são umas meninas analfabetas que saíram, usam fralda ainda e chegam lá na universidade, né, pontificando e tal. E o pessoal trata com. O problema é o respeito. Veja, só o desrespeito mostra a medida do que as pessoas são. Eu sou continuamente desrespeitado e eu estou aqui de pé, impávido colosso, está entendendo? Agora, tem pessoas que se você desrespeita uma vez, ela está acabada. E é esse teste que você tem que fazer. Só quem vai ficar de pé, tá certo? Se for desrespeitado, ou é a pessoa que tem solidez, ou é um indivíduo que é, como é que se diz, tapado. Ele não sente o desrespeito. Às vezes, alguns psicopatas são assim, tá certo? Mas então, ele nem entende o que está falando. Então, você tem que submeter essas pessoas ao teste do desrespeito. Não conteste o que ela está falando, negue o direito de falar. Agora, você não está recebendo um salário para você chegar aqui e me dizer isso aí. Porque você sabe que eu mesmo sou capaz de averiguar isso para saber se é assim ou não. E eu vou averiguar, quer você queira, quer não queira. É assim que tem que dizer. Bom, vamos lá. Adam Bittencourt. Professor, gostaria que todos os brasileiros pudessem ler os seus livros. Foi através do seu primeiro livro, A Nova Era Revolução Cultural, que minha mente se abriu. O problema é quando apresento suas ideias, muitos acham um absurdo. É mesmo o problema. Você não vai poder mudar a cabeça das pessoas e querer continuar amiguinho delas. Não funciona. Sabe como é que você faz? Você discrimina essas pessoas. Elas estão discriminando, você discrimina mais. Fala, não quero amizade do idiota com você. Tchau, não falo mais com você. No dia seguinte, o cara está lá pedindo informações. É assim que se faz. Se você corre atrás do mundo, o mundo te escoiceia. Se você vira as costas para ele, ele vai atrás de você. Escuta, eu nunca vou me cansar disso aqui. Vocês têm que ser muito valentes, gente, né? Boiola não tem vez na vida intelectual, não é nada. Agora, o padrão de coragem no Brasil é assim, baixou tanto. No meu tempo, coragem era no mínimo sofrer risco de vida. Hoje não. Ah, ele falou, não sei o quê. Ele fez cara feia. Pô, gente, vocês têm que crescer, porra. Isso não é uma questão de testosterona, não, porque vale para a mulher também, você está entendendo? Então, olha, se você é realmente fraco, chegou a conclusão que é fraco, então nunca se mete em nada, esqueça a vida intelectual. Vai fazer um curso de corte e costura, vai estudar balé, vai ser, sei lá, garçom de lanchonete, né? Porque, olha, a vida intelectual, ela é uma luta, meu Deus do céu. E o número de gente que já morreu por isso, Sócrates não morreu por isso, assim. Não é brincadeira, não. Eu acho que é pertinente lembrar uma coisa que você falou outro dia, que a vitória, ela está associada, as pessoas vitoriosas são aquelas que aguentam mais tempo o desconforto, ou Ah, isso psicológico, aqui é uma coisa básica. O ser humano medíocre, ele assim, ele quer perseverar na sua homeostase, no seu estado de equilíbrio. E por isso ele não pode fazer nada, porque toda ação rompe a homeostase. Os homens vitórios, homens e mulheres que têm, vamos dizer, que chegam à vitória, eles chegam porque quebram a homeostase. Você vê Napoleão, no meio das batalhas, ele deitava do lado de um canhão que estava atirando e dormia no meio da artilharia pesada. O João Paulo II tinha uma técnica de fechar os olhos, dormir 10 minutos, e continuar agindo, está entendendo? É assim por diante. Então, você se acostumar, vamos dizer, a vencer o desconforto. Desconforto psíquico e físico, inclusive. Isso é básico. Agora, se quer manter a homeostase, acabou. Você nunca vai conseguir nada. Toda ação é, vamos dizer, cria um desnível. Você está entendendo? Quer dizer, é um negócio antientrópico. Porque se então, homeostase é a entropia total, quer dizer, equaliza tudo, fica tudo parado. Isso que as pessoas chamam realmente de bem-estar, que elas acreditam com bem-estar. Mas o bem-estar do vitorioso não é esse. O bem-estar do vitorioso não é nunca sentir medo, é superar o medo, né? Eu desde pequeno aprendi isso, falar, quanto mais medo, melhor, ué. Não é isso? Esse é um negócio aterrorizante. Bom, aí é que eu tenho que vencer de qualquer jeito. Se for uma ameaça só de mentirinha, então uma vitória de mentirinha basta. Agora, se é um risco real, aí você tem que fazer uma força real e você vai se fortalecer. Aqui, Rodrigo Serra Palmeira pergunta: vejo apenas uma maneira de contribuir com a luta para a recuperação da sociedade, seria através da guerra cultural por trabalhos técnicos que possam desmitificar mentiras veiculadas há décadas. Ele é um médico, ele pergunta se fazer isso na área dele é útil. É claro que é útil, faça o tempo todo, manda pau. Felipe Rizzo pergunta, o senhor poderia falar sobre a inversão da busca platônica, de encontrar a ordem do cosmos pela mente humana e que ordena o caos, como acontece na modernidade, sobretudo com Kant, onde o mesmo diz que o homem é um demiurgo, né, anulando o demiurgo de Platão. Bom, toda a modernidade, toda ela, começa com uma distorção monstruosa, monstruosa, que é a seguinte, é a distorção da ideia platônico-aristotélica, mas mais propriamente aristotélica, da substância. Quando Aristóteles explicava o que é uma substância, ele explicava como se fosse, vamos dizer, a essência de uma substância para ele não era uma coisa fixa, era um algoritmo, ou seja, uma matriz de transformações possíveis, definida pelo seu limite. Ou seja, um coelho, por exemplo, há nele elementos estáveis e mutáveis. Agora, os elementos mutáveis chegam ao limite porque há algumas mutações que matam o coelho. Então, a essência é o conjunto das modificações, é o sistema das modificações que não extinguem o ser. Portanto, a substância é definida por um conjunto enorme de relações com outros seres. No começo da modernidade, os caras começaram, se você está lá no Spinoza, ele define substância como aquilo que é totalmente autoformado e autodefinido e independente de tudo. Mas que essa substância não existe, evidentemente. Tá certo? Então, por causa deste erro inicial, em seguida, a substância começa a ser negada. E quando eles negam a substância, tal como Spinoza ou Descartes entende, eles jogam fora a criança com a água do banho, jogam fora a substância antiga também, que estava certa, que é uma coisa verdadeira. E daí você começa essa sucessão de negações da realidade objetiva, a começar com o próprio Kant. Em Kant, a única coisa que é a realidade é aquilo que a humanidade inteira pensa. São as concepções mentais da espécie humana. E daí a coisa começa a cair, até você chegar neste absurdo relativista do jeito de dizer que o método científico foi a criação machista. Não é isso? Agora, então, o que você sugere para substituir o método científico? Por exemplo, eu quero aqui descobrir, né, a cura da hemorroida. Existe um método feminista de fazer isso? Não. Então não me amole, dona. Está entendendo? Quer dizer, nós chegamos ao ponto da estupidez completa, graças a Descartes, Kant, etc., etc., que não tinham lido Aristóteles. Porque esses caras são inteligentes, são. Só que Aristóteles era 1 bilhão de vezes mais inteligente do que eles. Aristóteles entendia as coisas, eles não. Eles tinham mais informações, que vieram depois, mas entendiam muito menos. O negro dizer que uma substância é uma coisa inteiramente independente, ele fala, acabou, não tem nada independente. Claro que não tem nada independente no mundo. Ah, daí vem a geração seguinte e pior. Ah, então não existe substância, existe apenas aparências, existe apenas percepções, a realidade não existe, existe apenas impressões. Pronto, aí virou bagunça. Então é o seguinte, a cura disso é Platão e Aristóteles. Esses são filósofos, os outros são mais ou menos. Marcelo Rondon, finalmente estou estudando o trivio e encontro alguma dificuldade na parte da lógica. Bom, lógica é um abacaxi. Né? Porque, você veja, o sujeito que mais sabe lógica não será o sujeito que mais sabe usá-la. Você vê que Aristóteles, na verdade, nunca usava lógica, ele usava só dialética. embora ele mesmo tenha começado a criar a arte da lógica. A lógica não é uma arte de pensar, né? O sujeito estudar muita lógica e achar que com isso ele vai pensar melhor, é sinal que ele não entendeu absolutamente. A verdadeira lógica não é normativa. Ela é como se fosse uma álgebra. O que é a lógica no fim das contas? É a aritmética elementar. Tá certo? Então, se estudar a aritmética elementar a sua vida inteira, ficar o bambambam da aritmética elementar, vai ajudar você a pensar melhor sobre alguma questão real? Nunca na sua vida. Então, o que importa não é você aprender a lógica como ciência. Presta atenção. A lógica como ciência é uma coisa. É uma espécie de aritmética elementar. Agora, a lógica como habilidade no pensamento é outra coisa completamente diferente. E esta não se desenvolve estudando lógica, mas estudando filosofia. É lendo Platão, lendo Aristóteles, etc, etc, etc. Mais tarde você pode estudar a lógica. Se vocês quiserem um tratado técnico sobre lógica, eu conheço dois que são excelentes. Você tem o do François Chénic, Élément de Logique Classique, e você tem o para a lógica moderna, você tem o do Suzanne Langer, a Introdução à Lógica Simbólica. Com isso aí você tem o programa inteiro, praticamente, do princípio da lógica. Mas deixe isso para estudar depois. Você não estude lógica. Estude textos que exercitem a lógica. Pegue exemplos de pensamento lógico. Leia Leibniz, leia Aristóteles, leia Platão. Santo Tomás, claro, os escolásticos. Os escolásticos têm uma lógica exemplar. Mas é a lógica exercida, não é a lógica como ciência. Está entendendo? Por exemplo, você estudar os princípios das artes visuais vai fazer de você um pintor? Não, você tem que estudar pintura mesmo. Está entendendo? Assim como você estudar a fabricação de instrumentos musicais, não fará de você um músico. Mas existe muita essa confusão. O pessoal acha que a lógica ensina a pensar. Falou, olha, se você estudar muita lógica e no fim você decidir raciocinar sobre ela filosoficamente e ler as Investigações Lógicas de Edmund Husserl, que são talvez o livro mais importante que já escreveu sobre isto, que é um livro dificílimo, daí você vai ver que você tem muito enganado sobre a lógica ser uma arte de pensar. A lógica não é isso. Arthur Gomes, e se eu, por exemplo, fosse escrever um livro sobre a história do PT, como, por onde deveria começar? Tem outro aqui que diz que está já se preparando para escrever um livro sobre o Foro de São Paulo. Deixa eu ver quem é que diz isto aqui. Perdi aqui, mas quem me enviou a pergunta sabe quem é. Então, tem um querendo escrever a história do PT, outro querendo estudar a história do Foro de São Paulo. Ele diz, bom, em primeiro lugar, você precisa ter algum conhecimento de metodologia histórica. Então, sem isso, você não vai. Você precisa aprender, por exemplo, a arte da crítica documental, a técnica da crítica documental, separar documentos verdadeiros de documentos falsos, você saber avaliar a importância do documento no contexto. Para tudo isso aí, eu recomendo o livro do Zé Honório Rodrigues, que se chama Teoria da História do Brasil. Para começar. Em segundo lugar, você vai precisar coletar documentos. Uma outra coisa que eu recomendo para isto é um livro que chama-se A Produção de Informações Estratégicas. O autor chama-se Washington Platt, P-L-A-T-T. Esse livro foi publicado em tradução brasileira muitos anos atrás pela editora Agir, do Rio de Janeiro. Talvez você encontre em algum sebo. Deve custar os olhos da cara hoje, mas faça isso. Por quê? O informe de inteligência é um modelo diminuído de um livro de história, mas com todo o rigor do método. Então, aprender a escrever isto, antes de aprender livros, de escrever livros de história, já é alguma coisa. E o Washington Platt, ele cria ali um diagrama de como você faz uma pesquisa para a redação do informe estratégico, que eu depois aperfeiçoei. E eu vou colocar isso online. Quer dizer, o esquema do Washington Platt modificado para o uso dos meus estudantes. Eu vou colocar isso em breve. Aguente a mão, é que eu vou fazer isso. Mas você tem, por exemplo, uma coleta inicial de documentos, onde o que vale é a quantidade. Segundo, você tem a redução desses documentos através de resumos, né, para fazer de uma grande massa de coisas um conjunto abarcável. Daí você vai começar a procurar, vamos dizer, as linhas de força, as linhas de significado que acompanham todos esses documentos, né, que reaparecem aqui e ali, ou que se articulam umas com as outras. Vai tentar articular o conjunto, fazer, lançar as primeiras hipóteses unificadoras do conjunto, mas são somente hipóteses. Daí você vai proceder a uma segunda coleta de documentos, e agora já não só documentos, mas também entrevistas. Né? Sem você entrevistar os personagens, se eles estão vivos, você não vai conseguir absolutamente nada. Se você está lidando com acontecimentos de um passado remoto, então só sobram os documentos, não somente documentos escritos, mas às vezes objetos. Né? Por exemplo, você conhecer, você está estudando aí, sei lá, a vida do Dr. Freud, então você conhecer o gabinete onde o Dr. Freud trabalhava, é importante ali, ele é um documento. Né? Tá certo? Então você tem essa segunda série de documentos. Tá certo? E daí você vai ter a segunda série de formulações hipotéticas e assim por diante. Isso. Mas para o rapaz que perguntou especificamente do Foro de São Paulo, ele disse que já tem bastante documento. Falou, muito bem, tem os documentos escritos. Agora você tem que começar as entrevistas, mas tem um documento escrito que você não pode deixar de ter, que é este aqui. Que é a história do Foro de São Paulo, escrita até 2007 por um membro do Foro de São Paulo. Então, é depoimento de dentro. O livro chama-se Encuentros y Desencuentros de la Izquierda Latinoamericana. O autor chama-se Roberto Regalado. Muito bem, então eu acho que por hoje é só, não vou responder mais perguntas hoje não, porque já está muito tarde. Né? Então, tem algum aviso? Não tem aviso. Ah, eu peço a todos vocês que quando vão pagar suas mensalidades, deem preferência para pagar pelo PayPal, facilita as coisas para mim. Né? Já vem dinheiro, já vem direto para cá. Tá? Então, muito obrigado, até a semana que vem.